Tipo doido, subindo a ladeira. Barquinho de papel pra brincar na correnteza. Brincar de pique-pega, de salve cadeia. Menino não tem tempo pra falar da vida alheia. Guerra de mamona, tirei o pau no gato. Menino não tem tempo pra roubar o seu barraco. Bicicleta, videogame, brincadeira de infância. Pistola engatilhada não é coisa pra criança. Ó o menino traquineiro, fugindo da escola. Ó o menino na esquina, brincando com a pistola. Meninas do quadrado, pulando amarelinha. Menina no baile funk, dançando sem calcinha. Menina estudiosa, menina inocente. Menina de 12, esperando o cliente. Sobem no telhado, pulão da goiabeira. Menino sai voado no meio da feira. Estilingue, futebol, brincadeira de menino. Revólver de madeira, polícia e bandido. Menino preto, branco, cinzento. Menino do pé sujo, com o nariz escorrendo. Corre ligeiro, esperto como os gatos. Menino sorrateiro, sempre com os pés descalços. Ó o menino no cerrado, caçando lagartixa. Menino não tem medo, mas chora com a polícia. Filhinho de papai, todo nos panos louco. Ó menino no barraco, 2 dias sem almoço. Menino se mexe, menino pinta o set. Menino faz bagunça, menino se diverte. Pega o telefone, menino passa trote. Liga pro SAMU, pros bombeiros, pro BOP. Menino vê novela, revista pornográfica. Menino mata aula, mas é bom em matemática. Menino se sujam, não gosta de banho. Mas não responde a mãe, porque senão apanham. Amarrou bombinhas no rabo do gato. Tem sempre o mais bizonho pra poder pagar o pato. Menino tem Orkut, MSN. Menino quer hambúrguer, sorvete de creme. Oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion, oh, minion,